CDs, o moral de vida. Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama, deu tapinha no popô, do jeito que a belga ama. Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona. Um pra você, toquitô. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho. Ai meu Deus, que coisa louca. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho. Ai meu Deus, que coisa louca. Vem me machuca, vem me machuca com força. Vem me machuca, vem me machuca com força. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho. Ai meu Deus, que coisa louca. Conquista recorde produtora, mais um hit de milhão. Chegou a Mandraka, a malvada dos paredões. Max Viola no beat. Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama, deu tapinha no popô, do jeito que a belga ama. Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona. Um pra você, toquitô. Max Viola no beat. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho. Ai meu Deus, que coisa louca. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho. Ai meu Deus, que coisa louca. Vem me machuca, vem me machuca com força. Vem me machuca, vem me machuca com força. Bota, bota de ladinho, vem me socando com força, puxando meu cabelinho.